ramo, como muitos de vocês já devem ter adivinhado, é Rodrigo. E hoje teremos a oportunidade única de ver uma coisa que poucas pessoas já viram. Graças a maravilhas tecnológicas, vamos colocar no mesmo arquivo de áudio, eu, Morpheuzo, Bodas, e talvez até a presença ilustre de Ho apareça para nos acalorar. Vamos começar pelo começo, então eu puxo a fila e depois vocês continuam, ok? Vamos nos apresentar e falar um pouco sobre nós. Bem, por onde começar? Porra, meu, vê se não enrola, caralho. Calma lá, Morpheus. Calma lá, caramba. Vê se anda logo. Tava jogando e tive que parar só por causa da frescurada. Não é frescura, cara. É uma nova tecnologia que é muito engraçada e legal. Assim você vai fazer com que o pessoal não curta a ideia. Larga a mão, Bodas. Para de ser político. Bem, então vamos deixar o Morpheus começar. Bem, como meu personagem, eu sou sempre direto. Resolvo e pronto. Se acreditar em você, vou até a cidade das máquinas numa boa. Oh, vê se liga, você não tá na Matrix não. Na verdade, Rodrigo, como você pode saber? Como você sabe o que é real? Como você define o real? Através do que você sente, vê? Isso são simplesmente os impulsos elétricos interpretados pelo seu cérebro. Opa, opa, para lá, chega do Matrix, obrigado Morpheus. Agora é a vez do Bodas. Bem, muito bem, bererim, bem. Como Morpheus, eu sou uma versão digital sua. Só que mais política, por assim dizer. O Morpheus normalmente é o módulo de batalha. E eu, do meu lado, digamos assim que sou... Relações públicas. Acho que seria a palavra apropriada. Olha como você fala, moleque. Não entrega o jogo assim não, de graça. Qual é? Vai me dizer, Morpheus, que você acha honestamente que ninguém reparou nisso antes. É... Ingênuo e crédulo até o fim. Bem Morpheus mesmo, né? Qual é, moleque? Perdeu a noção do perigo? Agora você tá morto. Fala sério, vai. Só se for nos jogos. Nós dois não existíamos mesmo. Espertinho você, hein? Ah, vou deixar passar dessa vez, mas fica ligado. Tudo bem, tudo bem. Agora você já conhece os dois. E, por tabelinha, também me conhece. Afinal, sou a somatória dos dois. E o Ron apareceu mesmo. Mas você acha mesmo que ele iria aparecer? A Marília nem tá por aqui perto. Assim ele não sai. É, lá isso é verdade. Tinha me esquecido que só assim ele deve mostrar as caras. Acho que isso é bastante, vocês não acham? É sim. Mesmo sendo um exemplo um tanto diferente. Ou, sei lá, meio monólogo. Podcast é só uma gravação de áudio. Conferência, nada mais do que isso. Você conversa como se estivesse falando no telefone com as outras pessoas. Bem natural e normal. Discute sobre um tema específico ou toma uma narrativa mais interessante. Ok, Morpheus. Valeu. Bem, fica assim então. De meia em meia hora um copo d'água. Tchau. A fudas and afters idem. Amorroidas idem. E vai se fuder. E essas coisas. E não se esqueçam. Pirataria é crime. Então, não roube navios.